ouvinte, eu sou Fernanda Eggers e você está ouvindo o podcast Despautada. Não, você não está imaginando coisas. O Despautada realmente está de volta. O que aconteceu? Eu tive aquela crise de rinite, e aí depois saiu nós, e aí depois eu tive uma crise de otite, e aí depois eu tive uma crise de gida, e aí depois eu tive uma crise de síndrome do impostor, porque o que é a vida se não uma sequência de crises uma após a outra? Mas aí eu resolvi que, assim, tanto fazia se o Despautada era um lixo ou não para os outros, porque afinal de contas eu me divirto fazendo e este é o objetivo aqui, essa é a coisa. Óbvio que eu sou incrivelmente feliz que as pessoas ouvem junto e eu espero que se divirtam. Inclusive, o que me tirou deste momento foi quando eu estava ouvindo o episódio de nós e eu dei uma risadinha com a piada do gado. E Fábio, que estava do meu lado, deu uma risadinha também. Então, se eu fiz alguém rir, já tá valendo. E já valeu a pena o episódio e já vale a pena retomar. Porque, afinal de contas, eu me divirto fazendo. E aí, eu quero lhe agradecer por estar aqui comigo. Por continuar ouvindo. Por não ter desistido de mim. Por, né, continuar aí baixando e indicando Despautada. E se você desistiu de mim depois disso, já era, porque você já me deu essa atenção inicial, e quem desistiu de mim antes disso não ouviu esse recado, então, obviamente, que não é com eles que eu tô falando. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou fazer alguns episódios de indicações. Eu vou indicar coisas incríveis e vou dizer porque elas são incríveis, mas eu não vou passar 30, 40 minutos falando sobre elas. Porque assim, se acontece de eu ter outra faringite, uma rinite incapacitante, uma crise de otite, se eu achar que nada vale a pena ser produzido porque nós estamos todos rumando para o abismo de qualquer forma, tem um episódio para eu colocar no lugar antes que eu me lembre que o importante é tomar sorvete no caminho para o abismo. Tendo tempo de parar para tomar sorvete, tudo bem. E aí você acha que eu tô ficando louca, e eu lhe digo que eu não estou. Isso é uma tirinha incrível da Bichinhos de Jardim, que eu vou deixar lá no medium.com/despautada, e que eu vou deixar também nos detalhes deste episódio, porque você lê, porque são quatro quadrinhos, assim, que me deram um respiro, né, pra gente estar aqui. E aí, nós estamos aqui hoje para falar sobre um quadrinho que também está disponível online gratuitamente e que só tem uma limitação na vida dele, o fato de ser em inglês. É uma linguagem bem simples, acessível, mesmo assim eu sei que atrapalha quem não tem um certo domínio do idioma. Este quadrinho está disponível numa plataforma chamada Webtoon. Eu quase fiz um desepisódio inteiro sobre essa plataforma, só que aí eu pensei que não tem ninguém me pagando pra fazer isso. Então só deixo a indicação de que é uma plataforma incrível pra ler quadrinhos e que apesar de ter muito, muito mangá, não é só o que tem, porque eu sei que tem gente que tem preconceito, porque eu não vou nem dizer eu tinha um certo preconceito, eu tenho, porque não termina nunca. Eu gosto de histórias que terminam. E essa termina, infelizmente, é curta demais. Eu não posso nem falar que eu não gosto de quadrinhos que não terminam nunca, porque acho que o que me faltou foi a sedução. Eu vou indicar um quadrinho que ele tá rolando aí uns 3 anos algum dia e que é incrível, mas é um assunto para um outro Despautado Indica. Vamos voltar para Boo, It's Sex, que é um quadrinho incrível, que a introdução dele é um fantasminha saindo de uma camisinha. E é isso, é um quadrinho que acompanha a vida de 4 garotas que são calouras e acabaram de se mudar para o campus. As 4 estão de cara com a fantasma Tara, que vive dentro de uma garrafa de tequila e tá lá, é uma loiraça Belzebu. É uma loiraça Belzebu, provocando. Assombrando aquela casa e começa a fazer amizade com os meninos. Cada uma delas é bem diferente uma da outra. Tem uma que nunca teve uma relação sexual satisfatória com um homem, E tem aquela aparência toda fitness, mas não o fitness, o você é gostosona do Instagram. Não, ela é marombeira mesmo, eu achei isso fantástico. Tem a gorda negra, extremamente bem resolvida, ou pelo menos é o que ela acha. Tem uma moça asiática, que ao longo a gente vai descobrindo que é assexual. E tem a moça branca, que poderia ser o padrão, mas não é. Eu achei isso fenomenal. É, que nunca teve grandes experiências sexuais com ninguém. E a fantasma, ela vai ajudar cada uma delas. E ao longo de 96 episódios, o quadrinho vai tirando um monte de dúvidas sobre sexo. E aí a gente acha, só camisinha, só DST? Não, é isso que é o melhor ainda. Cada uma delas que tem essa sexualidade completamente diferente da outra vai se descobrir, vai explorar cada lado. Então, a marombeira, ela descobre que, na verdade, nunca prestou o sexo porque ela estava se envolvendo com o gênero errado. A super bem resolvida, que achava que dava conta de tudo e de todos, descobre que ela não estava se cuidando tanto quanto devia. Cada uma vai tendo o seu processo. Um dos mais bonitinhos, ao meu ver, inclusive, é o da moça que é assexual, até porque é uma parte da sigla que é muito subrepresentada na cultura, né? E aí, além da discussão de sexo saudável, né, com prevenção consensual, tem essa exploração da sexualidade de cada uma e que não há nada errado. Ah, errado sim, a falta de consentimento, mas aí não é sexo. Então vamos voltar para sexo. E há também todo um cuidado de mostrar que sexo ele é prazeroso e que você tem todo o direito de atingir o seu prazer. Então são vários lados, várias facetas que o quadrinho vai explorando do início ao fim. E explora como se fosse o ano inteiro dessas mulheres, que entram, né, super inexperientes e já saem com alguma experiência, não apenas da faculdade, mas também da vida, e que saem dali sabendo se cuidar, além de todo o desenvolvimento afetivo delas. Então fica a dica, o nome é Bull with Sex. É escrita por Danielle Corsetto e desenhada por Monica Gallagher. Está disponível de graça no Webtoon, e é assim, uma aula de educação sexual que devia ter em todo o colégio. É o tipo de quadrinho que tinha que ser traduzido para todos os idiomas e publicado e entregue assim de graça na mão de todos os estudantes, porque toda a informação que ele passa é bastante precisa, é mostrada de uma forma lúdica e não é feito de uma forma que pareça meio taxativa. Você descobre tudo com a vivência daqueles personagens e é bem construidinho demais. Então, essa é a indicação de hoje e até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo para vocês.